Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parar. Hoxe temos un programa especial, son 20 emisións xa, e imos viaxar todo o tempo polo noso irmán do sur, Portugal. Comezamos. Xa falamos outras veces de músicos portugueses como The Guys from the Caravan, Les Triple, Dr. Frankenstein ou o Sempar Befaxada. Mas desta vez imos dedicar o programa enteiro a Portugal, igual que xa fixeramos con Argentina e seguiremos facendo de cando en vez con outros países. A idea de dedicarlle agora a Portugal veume despois de recibir o paquete en promoción que o Netlabel Merzbau ofertaba na súa web. E se cadra tamén por simpatía con Ruth de Correia, unha moza de Lisboa que dirixe un programa na radio universitaria Radio Cero, no que fala de músicas libres e que distribúe tamén como podcast, Marca Branca, un nome certamente giro para falar desta música. Dito isto, comezamos co que fora o meu primeiro contacto coas músicas libres de Portugal, You Are Not Stealing Records, un label agora parece que case morto, no que topamos daquela os Dr. Frankenstein, os Scribblers de Mike Cobb, dos que xa vos falei antes. Que en resía aquel selo era a Stealing Orchestra, unha formación que tanto brincaba coa música máis popular do país, como facía no seu É Portugués Nun Gosto, como experimentaba coa electrónica máis louca, sen deixar nunca atrás o seu humor retranqueiro. Mas non todo é modernice nas músicas abertas portuguesas, posto que tamén hai oco para xente como Tiago Costa ou Individuo, de nome artístico, que bebe directamente das fontes populares máis clásicas, como é que fai con este fado do fraco responsável. Ah, que ironia que é ser o responsável. Tão bom que é viver o imprevisto. Tão mau que é deixar de ser saudável, de ser um ombro e de ser o nunca visto. Antes de passar à história, usar aquilo que ficou da sobra, vender os bens e pedir uma esmola, quando a reforma só viria com a revolta. Tão fraco sou, tão fraco sou, que nem sei mais se alguém de mim gostou. Tão fraco sou, tão fraco sou, que nem sei mais se alguém de mim gostou. Tão fraco sou, tão fraco sou, que nem sei mais se alguém de mim gostou. É ben sabido que en Portugal hai certa anglofilia musical. É unha mostra disto é un dos artistas máis internacionais nisto do copyleft portugués, The Boy with a Broken Leg, que chegou a nós por medio dun net label xaponés chamado Bump Foot. A aventura deste mozo comezou, disque, por un accidente no que rompeu a perna, e iso nome. Deixo vos coa canción que abre o seu disco Injuries, A Special Place. Thank you. Tamén hai xente que fai música máis roqueira en Portugal. Moita dela, principalmente punk e heavy, podedes topala en Portugal Underground, un blog onde suben discos e maquetas lanzados no país nos últimos 20 anos, sempre co permiso dos seus autores. Un dos descubrimentos que fixemos ali foron Les Triple, dos que xa vos falei. Outro é Dogma, unha banda de rock que pon o seu segredo, disco de debut, ao dispor de todos tamén no seu website. E ábreno coa canción homónima O Segredo. Esquece tudo aquilo que sabes, abre portas para deixar um novo mundo entrar. Se já não tens por onde crescer, só te resta aspirar o mofo que anda no ar. Palavras levas o vento à boleia ou atrelada à velocidade da luz. Enquanto planeias o amanhã, hoje há alguém que mais que tu já produz. Não vou procurar o último grito de uma moda vulgar, nem vou concorrer a um prémio que não escolhi. Porque tudo o que eu quero está guardado cá dentro. Para ti, conclui se tens tudo aquilo que aspiravas já ter. Mas será que o que tu querias ontem ainda é o mesmo que hoje queres ter? Não vale a pena lamentar aquilo que ficou por fazer. Chorar o passado é deitar tudo a perder. Porque tudo o que eu quero está guardado cá dentro. O que conta é o que vês no caminho, mesmo não. Baby! Baby! E temos ainda máis música. Temos a Acevedo Silva no seu proxecto en solitario fora da súa banda Madcap. Publica sempre, tanto coa banda como en solitario, no net label Lástima. Leva xa 3 discos, un por ano, nos 3 últimos, Claraboia, Tartaruga, Autista. Imos escoitar aquela canción coa que pecha o seu segundo álbum, Tartaruga. A canción chamase Sorrir. Ben, pois agardo que así, sorrindo, fiquedes despois de escoitar este Commons Baby con sabor a Portugal. Non todo vai ser arroz e bacallau. Despedímonos cunha das xoias da oferta da Merzbau da que vos falei no principio. Un disco editado como se fose un caderno, cun lápis mesmo, e para escoitar deitado e cos ollos fechados. David Santos faise chamar Noiserve e esta é a súa Tokyo Girl. Camons, bye bye. There was a time when I slept in your bed, please give me your gun. There was a stranger working your mouth, please give me your gun. There was a Tokyo girl upstairs, please give me your gun. Stranger working your mouth, please give me your gun. This is the moment to take you to silence. This is the moment to take you to silence. There was a Tokyo girl upstairs, please give me your gun. There was